Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Alicio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca. That is many things in common with your programme. Has tuned into your programme today, for Nandão, por onde... Vai o quê? Por onde nossa audiência já participa do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite. Manda e-mail pra gente no roncaronca@uefm.com.br. Para justificar o local onde nós estamos nesse exato instante, uhum. Já fizemos a mesma coisa em outra semana com Tom Jobim. Sim. Com Paulo Moura. Sim. Com João Donato. Sim. Nós estamos ouvindo duas bandas americanas muito ligadas exatamente com essa... vizinhança que nós temos aqui nesse exato instante no Arcoador. Nós abrimos o programa com The Beach Boys e aqui ao fundo Let's Go Surfing com The Drums, a banda do Brooklyn. Boa noite, bem-vindo ao primeiro dia de fevereiro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. E hoje com um bloquinho na mão. Semana passada o bloquinho ficou em casa, Rebelde para Meirelles. Nós estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH Belo Horizonte 94.1, oifm Campinas 94.1, oifm Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, oifm Ribeirão Preto 94.1, oifm Rio de Janeiro 102.9, oifm São Paulo 94.1. Estamos ao vivo diretamente do Arcoador. The Drums ao fundo, já na programação da UFM. Pois é. Passei por aqui hoje à tarde, cheio de novidades. Achou, né? Que ia tirar onda? Tirando onda, lógico. Olha onde a gente tá, né, cara? Isso aqui é o centro da tiração de onda no universo, o Arpex, pode crer, maluco. Pode crer. Então, quando cheguei aqui, felizmente, nós tivemos a informação que já existem quatro músicas do The Drums na programação da UFM. Nandão, para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Manda e-mail para a gente no roncaronca@uefm.com.br. Primeira novidade de hoje, hein? Vê se você conhece a voz dessa criança aqui. Soa familiar a sonoridade? Não. Muita calma nessa hora, hein? Nada, Nandão? Não tenho nem ideia. quero ver agora, hein? Segura. Vai. Com não tudo. Sou escravo de ninguém. Eita fé. Ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender. O valor eu tenho e temo que não dão. Viajamos sete léguas. A primeira pedrada de hoje, hein, meu amigo? Esse riffzinho de viola é quase inconfundível, né? Não acha? O Deus nunca me viu. Com o Renatão ao fundo, vamos dedicar o programa de hoje a Philip Ornelas. Olha aí. Mamãe do céu. Olha a criança. Sou metade. A pedrada é a seguinte, hoje à tarde eu passei essa informação. Nós recebemos da gravadora da Legião e My Odeon na época um pacotaço de vinil e de CD. Nós recebemos 5 pacotes com os 8 discos da Legião Urbana em vinil e mais 2 caixas com os mesmos 8 discos em CD. Tentei falar com o Alan hoje, nosso curador e gestor máximo de promoção. Ele estava muito ocupado com o show aqui do Tono. Mais adiante a gente passa as informações relacionadas ao parque aqui, Garota de Ipanema. Então a curadoria de promoção ainda não formatou e alavancou a promoção que nós vamos fazer com esse material da Legião Urbana. Mas eu surrupiei um kit com 8 discos em vinil da Legião Urbana para a promoção hoje, ao vivo aqui no Ronca Ronca. Tá ótimo, bom? Beleza. Aliás, 8 discos, embalagem, layout duplo, fotografia, som descacetante, uma coisa de doido. Manja? Tô sabendo. Dado Vila Lobos esteve com a gente essa semana. Ah, não, semana passada, né? Isso. Aqui com o Cris Brandão. Ele tá preparando um disco novo, disco solo, que deve mostrar por aqui em breve. Você acha que ele deve mostrar? Eu garanto a você que ele vai mostrar aqui em breve. É isso que eu tô dizendo. Ah, sim. Eu quis dizer isso, desculpa. Então a promoção está devidamente escancarada à nossa audiência, valendo brasa, tá? Rapaziada da Austrália, Patagônia, Nova Zelândia, Egito, nós temos muitos ouvintes. Egito. Do Cairo hoje. Cara, o problema é que não tem mais provedor de internet lá. Mas eles continuam ouvindo. É, pois é. Através do rádio. Do rádio, é isso aí. Exato aí. Satélite. Então nós temos um pacotaço com a discografia da Legião, 8 discos em vinil, para quem participar do programa até meia-noite, dizendo as 3 canções prediletas da Legião Urbana, as 3 músicas da Legião que você prefere, que você mais gosta. Manda bagaça para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail, roncaronca@ufm.com.br. Já chegou um e-mail aqui, vou ler rápido. Leonardo Coelho, do You Know? Não. Renandão, blá blá blá, Brasília é prioridade, afinal nem o FM tem aqui. Aí eu já começo a conhecer. Grande Nandão, meu nome é Leonardo Coelho, escrevo aqui de Brasília, onde a UFM nem existe, para dizer que foi uma honra tremenda conhecer pessoalmente essa figura lendária de Maurício Valadares aqui na capital, graças ao grande Vidigas, The Legend, que com certeza deve estar ouvindo o programa também com a senhora Ima Sumac. Isso aí, é. E minha. Tá rindo? Tô. Agradeço a lenda pelo belíssimo manto. E grande abraço pra vocês, no caso nós. É. Valeu, Leonardo, se cuida. Então, promoção no ar, diga as suas 3 canções prediletas da Legião Urbana. Diga lá, Nandão. Miriam Guarnieri, gostaria de saber a música do Beach Boys que tocou no início do programa. Aliás, para a Miriam e para todos que estão sintonizando a UFM amanhã em roncaronca.com.br, a relação completa das músicas. Tá bom ou não? Tá, só acessar o site. Don't. O que é ato secreto? Aqui ninguém sabe o que é ato secreto. Nandão, você que é um camarada fissuradinho pra Meirelles, encarte de disco, informação de quem acompanha quem, aqui é o fundo Howlin' Wolf. The London Howlin' Wolf Sessions. Você quer saber a rapaziada que está com Howlin' Wolf nessas sessões realizadas em Londres? Um bando de amador, aposto. Primeiro amadorzinho, Eric Clapton. Já ouvi falar. Segundo, Steve Winwood. Quem é esse? E a cozinha dos Rolling Stones. Bill Wyman e Charlie Watts. Tá bom, né? Watts? Essa é uma edição Deluxe Edition com gravações até então desconhecidas. Deluxe Edition, The London Howlin' Wolf Sessions. Promoção no ar, mega pacotaço, 8 discos em vinil da Legião Urbana, para um sortudinho apenas, que nós vamos pinçar dentre os que participarem até 15 para meia-noite. Estamos ao vivo para o Brasa, rasgando o Brasa, de Recife a Porto Alegre. Diga as suas 3 canções prediletas da Legião para fazer parte do sorteio. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail, roncaronca@ufm.com.br. Mas hoje eu dei uma passada aqui com a Cris Brandão no ar, ao vivo também em rede, para comunicar as novidades do programa de hoje e da semana que vem. dia 8, a saideira do Ronca Ronca do Arpoador, quando nós vamos receber Arthur Verocai. Vai ser um momento de muita emoção. Verocai contando suas muitas histórias. Vamos mostrar discos que com certeza a nossa audiência ouve há muito tempo, mas que não lembra ou não tem a informação que o Verocai participa, seja como arranjador, seja como instrumentista. Diga lá. Diga lá o quê? Você falou... Que falar alguma coisa, né? Não, mas eu fiquei lembrando que você falou hoje no Clube Oi, né, com aquele Brandão, que o Verocai foi sampleado pelo Jay Dilla, ou trabalhou com... Esse documentário Timeless, que será exibido em São Paulo e no Rio na semana seguinte, é o Mulato Astak, o Dilla e o Verocai. É um registro que houve e que, felizmente, foi já lançado sob esse título, Timeless, que será mostrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, de repente, a gente vai conseguir uma cópia para fazer uma promoção, enfim. Verocai, terça-feira que vem, dia 8 de fevereiro, ao vivo do Arpoador para o Planeta. Entre os discos, com certeza, a gente ouve há muito tempo, mas não tem a informação que o Verocai trabalha, está esse clássico aqui, Nandão. Olha o que o Verocai fez com esse cidadão. Presta muita atenção, sobretudo a rapaziada que está com headphone. Sou guerreiro, sou índio, sou perdigueiro. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Minha estrela do Oriente, eu sou Comanche, sou batuqueiro. Nasci e vivo contente comigo e com minha gente. Pois enquanto existe Deus no céu, o urubu não come folha. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Minha mãe me chama, minha mãe me chama Comanche, Comanche. Minha mãe me chama, minha mãe me chama Comanche, Comanche. La la la la la la la la la la la la la la la la. Descobrindo a lua, quero ver descobrir o sol. Sou Comanche, sou guerreiro, sou vindo, sou perdigueiro. Minha mãe me chama, minha mãe me chama Comanche, Comanche. Minha mãe me chama Comanche, Comanche. Minha estrela do Oriente, sou Comanche, sou batuqueiro. Nasci e vivo contente comigo e com minha gente. Pois enquanto existe Deus no céu, o urubu não come folha. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Minha mãe me chama, minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me chama. O negócio é o seguinte, gravando Charles Anjo 45, ó, câmbio. To make surf the UK. Way to win the way to get your face in jail and your hair. Shivering little unshoes, but don't seem to care. Sweets taste, fake Philly cheesesteak, but you use real toothpaste. Cause if that dimes don't work, if it just makes you worse, would you lose all of your faith in the good? And if it's all a curse, we're just getting worse. Baby, please don't lose your faith in the good. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Os vampirinhos, nesse exato instante, no palco em São Paulo. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira no Circo Voador. Circo Voador. E já passaram por Porto Alegre. Uhum. E mais uma ação muito bem montada pela turma do Queremos. Essa rapaziada, ela soube como administrar essa vinda ao Rio de Janeiro de artistas que passariam por aqui batido. Então montar essa estrutura é um mérito muito grande para essa rapaziada. E acima de tudo, o que eu acho que eles instalaram de maneira muito linda é, chega a ser uma novidade no Brasa. Não tem convite, não tem promoção. Quer ir? Paga. Paga o valor do show que está na sua cidade. Então, e como eles, felizmente, para a saúde desse investimento e dessas produções, eles se relacionam com pessoas majoritariamente que tanto faz o ingresso custar 100, 150, 200 ou 300, felizmente, para a saúde do investimento, é voltado para um pessoal que tem bala na agulha, eles podem, felizmente, manter isso de uma forma muito séria. Então, por exemplo, o ingresso custa 100 pratas, quinta-feira no Circo Voador. Eu não vou. Nem eu. Porque são 200. Mas o táxi bota mais 100. Um biricutico, um não sei o quê, chega a 400. 400 pratas eu vou a Montevidéu. É, e meu salário, pô. Calmo e tranquilo, feito água de poço. Entendi. Agora, é como eu disse, é uma estrutura muito bem organizada que está possibilitando esse tipo de vinda ao Rio de bandas que passariam direto pelo Rio, por uma tonelada de razões, e que tem esse aspecto muito sério. Não tem convite. É parecido com aquela gracinha não, coisa muito séria que a gente sempre colocou na filipeta da festa Ronca Ronca. É VIP? Então paga. Não é? Você quer, sim, ver o Vampire Weekend? Paga pela qualidade da banda. Que, aliás, nós tocamos aqui logo quando saiu o primeiro compacto do grupo e a gente vem acompanhando a qualidade dessa rapaziada. Nandão, como é que está a participação da nossa audiência na promoção Mega Kit 8 discos de vinil da Legião Urbana para quem participar do programa até meia-noite, 15 para meia-noite, dizendo as três músicas prediletas da banda de Renato Russo, Marcelinho e Dadinho. Tá bom, não? Tá ótimo. Promoção alucinadamente descabelada, muitos, muitos e-mails, já dobrou, já estamos na terceira página de e-mails, portanto eu vou ter dificuldades para ler as mensagens que não sejam da promoção. Porque tá crazy, né? A turma do Planalto tá com muita vontade de te escalpelar pela forma um tanto quanto fria. Displicente? Fria. Fria. Que você se relaciona com os e-mails enviados pela nossa audiência. Não. Que isso? Então é bom você limpar sua barra, porque pra eles é desatenção, é pouco caso. Sério? É. Bom, o Mauro Dixon... Não fala nada, passa batido. Com certeza. Mauro Dixon, gostaria de pedir pra tocar Cérebro Eletrônico. E dedicar a minha linda namorada Thaís Leal. O Cérebro participou... Fez uma sessão... Há três semanas, talvez? Três semanas em São Paulo, uma sessão inesquecível, ao vivo. Você pode ouvir no site. É verdade. Meu brother. E gostaria também de registrar a felicidade de Yuri Almeida, nosso coordenador de programação. Acabou de dar um mergulho, tá dançando loucamente de sunga aqui em frente ao trilha, ao Estúdio Móvel. Isso aqui tá quase um pelourinho hoje. Loucura, né? Loucura. Nandão, uma perguntinha tranquila pra você. Mano. Você tá sabendo ou não? Não. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. que é ato secreto. Aqui ninguém sabe o que é ato secreto. Nandão, com esse clima lindo aqui ao fundo, tem o dedo do Sarney, não? Com todo respeito, não é claro. Bem... Não é bem o dedo do Sarney, aí fundo, né? Aí o nói, nói, nói, nói. A nossa ouvinte queria saber, quer saber a música do Beach Boys, do álbum Pet Sounds. Lembrando que a relação completa amanhã em roncaronca.com.br. Sloop John B. Aliás, tem essa manifestação. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. É isso aí. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Política transformou-se em um símbolo da vergonha nacional. Esta não é a história real do Brasil. Nandão, você que é nosso curador de línguas, o que, que você achou das frases do Tiririca na posse? Eu nem assisti, cara. Não, não soube de nada? Não, eu li. Negócio de abraço por trás. Eu vi uma foto do Protógenes Queiroz, também eleito deputado pela primeira vez, abraçando o Tiririca, uma foto emblemática, né? É verdade. Não acha? Agora a gente tem que ter cuidado, porque esse negócio de posse, para muitos que estão lá, significa o cara carregar uma cadeira para casa, um tapete. Tomar posse. É, exatamente. O cara vai ser tomar. Dono. Exatamente, lógico. O dinheiro é público. Não, peraí. O dinheiro é público. É público o dinheiro? Tem dono? Estamos ao vivo, tá? Diretamente do Arpoador. E lembrando que dia 8, semana que vem, Arthur Verocai aqui. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Com certeza. Isso aí. Então esse negócio de tomar posse pode ser interpretado desse jeito. O cara levar um tapete, a cadeira... Não, uma secretária. Não. Pode levar a secretária. A secretária tá ali de bobeira. Tomei posse. Perdeu o problema. Em 90% dos casos é interpretado dessa maneira. Exatamente. Há muitos anos. Será, né? Que foi assim? Ah, tomara que não, né? Eu coloquei a semana passada no Tico Tico, no roncaronca.com.br, uma informação sobre a edição especial da Rolling Stone. Você viu? Das 500 músicas mais cascudas. Uhum. Internacionais. Internacionais. Muito, muito fundamental para quem gosta de música. Porque o que eles contam ali, você não ouve nessas conversas naturais, sabe? Esse negócio de pé de botequim que você é chegado, uma manguaça, um amendoim. Tá rebuscada a coisa? É. Informação... Parte funda. Parte funda da piscina. É. Tem aí o Eduardo? Ai, meu papai, olha aí, olha a criança. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Eu não li essa revista. Não, muito legal. São 500 discos, 500 músicas. E eles vão atrás dessa informação que não é ouvida nesse pé sujo que você frequenta. Sim. É um negócio de fino trato mesmo. Uhum. Fundo da piscina. Então, fundamental a edição especial da Rolling Stone, as 500 músicas mais cascudas. Por falar em cascudice, estamos com a promoção no ar, até meia-noite. Kit 8 discos em vinil LPs da Legião Urbana para passar a um sortudinho apenas. Participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite, dizendo as suas 3 músicas prediletas da Legião Urbana. Vamos sortear um. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br o Jamerson. Uma lenda de Recife. Jamerson. Do Coquetel Molotov, né, galera, que faz um agito, um zeriguidum lá em Recife, convidando a gente para o carnaval, mas caso a gente não compareça lá, dá para... O que é o convite em si? É uns vários shows. Sim, sim, mas e aí? A gente come, fica, tira um berço aonde? Deve dar um tibum na casa dele. E o berço? Toma um café na casa dele. Dá uma berçada na casa dele. E a tá diária certo? De alimentação? Aí, né? Pô, dá umas mídias aqui no Ronca Ronca, eu não sei. Entendi. Lucas Santana, Luísa Maita, Do Amor, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Todo mundo ouvindo o programa? DJ Tudo. Talvez, né? Talvez. Vários shows aí, 24, 25, 26 de fevereiro, lá em Recife. Oi, FM. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. We'll be right back. desperately looks for the door. Blinded by the fool inside, everything is happening in his box. Giggling out of sight. There's no such thing as shame. With the light blow, the box has gone. He's with himself again. FM. Maurício, me amarro no ronca ronca. Oi, FM. Nandão, quantos minutos pra Bolívia? 5. Aqui ao fundo, a voz do Bauhaus, a turma gótica, dark, ouvinte do ronca ronca, essa hora, subindo pelas paredes. Peter Murphy, acompanhado pelo Mick Karn, ultra mega espetacular baixista. Em inglês, fez nome junto ao Japan. Esse é um projeto que eles fizeram com o caboclinho batelita. Agora, quem segura a mariola mesmo é o Peter Murphy com o Mick Karn. Que entrou numa loucamente de conversar com o Jimi Hendrix e... Ah, Cartola, né? Exatamente. O que mais, Nandão? Cristiano Valentim de São Paulo. Parabéns pelo programa, qualidade, humor, informação e totalmente diferente. Humor, é? Humor. Talvez. Ele mandou as músicas aqui preferidas do Legião Urbana. Cara, são aproximadamente 250 e-mails de promoção. Eu peço desculpas à turma de Brasília, mas realmente estou num cata-cata aqui. A rapaziada saindo de trás da moita, nesse exato instante, a informação é essa. Estamos com a promoção, um kit espetacular, 8 discos da Legião, a discografia da Legião em vinil, para quem participar até meia-noite, dizendo as 3 músicas prediletas da banda, da Legião Urbana. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail, roncaronca@efm.com.br. Então, como eu disse no início do programa, você é o nosso gestor para línguas. E é um camarada que realmente pertence a essa curadoria de como o povo brasileiro se expressa na modernidade. Tem uma expressão que eu não consigo identificar a origem, eu deduzo o que ela significa, mas não consigo captar a vibe. Posso dizer? Vai. Na faixa. O que que é isso, cara? De onde surgiu isso? Fulaninho vai na faixa. Eu não sei se é São Paulo ou Rio de Janeiro, mas... Não, São Paulo não é não, cara. Como é que você sabe? Porque eu sinto um cheiro Você é linguista agora? Não, mas eu sinto um cheirinho de pão de queijo na parada. Mineirice? Eu tenho a impressão que sim. Aliás, eu peço ajuda, vamos pedir ajuda aos nossos torcidas. Aos universitários? Aos nossos ouvintes. Eu acho que na faixa é carioca. Não. Apesar de achar que é paulista. Talvez seja mineiro. Mas... Carioca? Estão afirmando aqui nossos ouvintes e presentes. E na faixa? Vem de onde? Faixa de pedestre? Qual é a parada? Não, tem a menor ideia. Só sei que é tipo de graça, né? De graça. Eu vou pra uma festa com tudo na faixa, ou seja, não vou pagar nada, vou comer. Não, é sim, tipo sim, VIP, né? Sim. É o VIP que o Rio de Janeiro consagrou. Então é isso. Pro mal. Mais uma patuscada carioca, então. Olha só, radar já informa que na faixa é paulista. Olha só. Polêmica no ar, então. Polêmica, né? No ar. Polêmica. Positivo. No ar, hein? Mas, Nandão, o que importa é o seguinte, os diamantes são eternos, concorda? Diamonds are forever. Exatamente. E o John Barry também é eterno. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Ronca, ronca. Você está ouvindo Ronca, ronca com Maurício Valadares. Nandão, vem junto com a Shirley Bassey, por favor. Diamonds. Não, não, agora não tem tempo, né, cara? Peraí, cara, pô. Diamonds are forever. Ah, você queria que eu entrasse? Sim, é um crime, sim, é um crime cantar em cima dela. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Quem você acha que é mais eterno, Nandão? Um diamante ou John Barry, responsável por essa música aqui ao fundo e outras tantas, né? Trilhas de filmes inesquecíveis. Quem você acha que vai estar sobre a face da Terra pós-apocalipse, junto com Bob Dylan? Junto com as baratas e os discos de vinil. John Barry ou o diamante? O que, que você acha? Eu, John Barry, com certeza absoluta. O diamante não vale nada, né, cara? Essa música é linda pra Dedéu. Quer ver outra dele? Tem uma vinhetinha aí? Outra dele. Não creditado, hein? Mas é dele. A crise do Senado. Isso. Não é minha. Olha. A crise é do Senado. Isso. Olha ele aí. Esse é um hit do Ronca Ronca da festa. Uhum. Que é isso perto de um diamante, cara? O que diz a nossa audiência? Rapaz, coisas interessantes, como sempre. Lúcio Branco, uma agradecendo lenda, né? Muito, Screaming Jay Hawkins. Oh, yeah. Alligator Wine. Muito tempo que ele não ouvia. O camarada era o Alice Cooper antes do Alice Cooper, diz ele. É verdade. E muitos e-mails eu já. Ah, tá aqui, Thiago Queiroz dizendo: Malval na faixa é egípcio. Na época áurea, antes dos ditadores sanguinários, faraós sanguinários entravam em qualquer festa, em qualquer pirâmide. Daí os humildes escravos querendo participar das bocadas se enfaixavam e entravam nas baladas travestidos de múmia de faraó. Quer dizer, tudo na faixa. Entendeu ou não? Vamos pro intervalo? Antes do intervalo, uma informação muito importante a quem está nesse exato instante no arpoador. Acabou de chegar uma mensagem com o seguinte texto. Estou indo aí conferir de bike. Assinado. Brunão. Que fera, hein? Vai, Nandão. Oi, FM. 1, 2, 3. Olá, amigos ouvintes da Oi, FM. Eu sou Carlinhos Brown. Mando um abraço para vocês. Também para o Maurício Valadares no Ronca Ronca. Tô aí. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi, FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Vem de novo, Frederico, por favor. Não. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi, FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Nandão, por prestar atenção, uma informação para a nossa audiência prestar atenção. O show do Tono, que hoje aconteceria aqui no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, às 7h30, devido a um chuvarel violentíssimo, sim, foi transferido para quinta-feira, uhum, depois de amanhã. O mesmo horário, Nandão? 7h, tudo mantido. 7h. Não, você sabe que há 5 anos, exato. John Barry faleceu dia, sim, 30, 29, né? Domingo. Autor desse clássico. Aqui é o fundo. Você sabe que há 5 anos a gente fala toda terça-feira de rádio. Sim. Basicamente, a gente dá muito soco em ponta de faca. Tira. Tem o tiro aí, só encosta, então. Não tem. Enfim, há 5 anos a gente tenta colocar, junto com outras pontas, o rádio no seu devido lugar, o que reverberou naquela matéria do Globo, de primeira página do segundo caderno, do Lixote, e vem reverberando a cada minuto. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um programador de rádio ao vivo no Ronca Ronca, uhum, como nós temos nesse exato instante o programador da UFM Rio de Janeiro, Yuri Almeida, essa lenda aqui do nosso lado. Bahia. Oh yeah! Tudo certo? Se melhorar, estraga. Molhadinho do mar. Que isso aí. Yuri, você que tem esse cavalo doido na mão, que é uma programação de rádio do jeito que a UFM coloca no ar, com todos esses periféricos. Nossa senhora, hein? Peraí. He's the man. Com todos esses periféricos de tecnologia, da possibilidade de você ouvir rádio de uma nova forma, mas mantendo a essência, o coração, a alma da criança batendo ali. Qual é a maior dificuldade que um programador, dentro desse formatinho, encontra diariamente para levantar a pipa de uma programação? Em primeiro lugar, boa noite aos ronqueiros de plantão. E, como você bem colocou, é um desafio, né? Acordar, pensar, programar e agradar, né? Essa é a grande alquimia que a gente propõe ao apertar os botões musicais, né? Mas eu acho que antes de mais nada, Maurício, Nandão, é você conseguir fazer uma onda musical que seja agradável aos ouvidos. Eu acho que muito mais do que o artista A, B ou C, a música tem que ser boa, né? O maior exemplo disso é que a gente tem uma programação extremamente variada. A gente tem um Ronca Ronca agora que a gente está ouvindo, do mesmo jeito que a gente tem uma hora só de música brasileira, um programa com uma pegada mais surf, um programa que tem música do mundo todo, como é o Nômade, o programa do Ferla, que tem uma onda um pouco mais pop. Então acho que a UFM ela tem esse privilégio de abraçar um mundo musical muito vasto. E a programação ela tem que ratificar essa filosofia de liberdade que a UFM prega, né? O importante é que a música seja boa, independente de onde ela, venha e por quê e como ela chegue até os nossos ouvidos, né? E como e por onde a audiência ou os interessados nessa música boa que você cita, por onde essa rapaziada pode entrar em contato com o UFM para dar ideias, para criticar, para criar exatamente essa possibilidade de resposta que a gente precisa. Como eu digo há 5 anos aqui, a gente fala, a gente precisa de uma forma brutal da resposta da nossa audiência. Se você está em casa, pô, eu vi a Shirley Bassey, o John Barry, isso aqui, pô, tô com uma preguiça, desgraçado. Cara, larga essa preguiça no ralo e participa do programa. Porque você não está participando exclusivamente de um programa de 2 horas ao vivo. Você, através da sua mensagem, você vai falar com um camarada que está no alto do Zé do Pinho, Recife, que está na ponta de uma praia ou do interior do Brasil, enfim. A sua opinião vai formar e vai informar essa rapaziada como você está sintonizada na UFM. Com certeza. Então, por onde esse interessado em música boa se conecta com a UFM para ter esse feedback? Speak to me, baby. Na ordem é a seguinte, eu ouço muito tudo que chega até mim, desde o e-mail aos comentários na rua, que agora mesmo estava conversando com o Leon aqui, a turma toda. Eu gosto de responder pessoalmente, assim. Então eu peço que vocês não se acanhem e se aproxeguem da minha caixa mágica. Isso. O código é Yuri, Y na frente, porque eu é um nome de origem russa, né? Yuri, @, sou baiano de origem russa. É muita tiração de onda, né? É muito. Nós estamos no centro da tiração de onda no planeta, né? Vamos lá, então, Yuri, @OIFM. É muito importante, assim, esse canal de comunicação que visa estabelecer o bem-estar para todos, né? Tanto o meu como programador, quanto o seu que tá aí ouvindo. É isso aí. E pode xingar, pode criticar. Agora, elogiar é bom também, né, cara? Porque a gente pode sorrir e ser um pouco mais feliz, né? Mas uns tapinhas de vez em quando não dói, não. Mas o interessante, por exemplo, dessa situação que nós estamos com a Oi operando já desde o dia 11. Dia 10. Daqui dia do Arpoador, dia 10. Dia 10. Operando do Arpoador, não é por nós estarmos no centro planetário de tiração de onda que justifica esse trailer aqui. Esse trailer é exatamente a tentativa da UFM chegar perto do ouvinte. Com certeza. E a 10 metros para trás nós temos o Parque Garoto de Ipanema, onde o Tono tocaria, não tocou por causa da chuva, onde o Mombojó tocou, onde o Fino Coletivo tocou, onde um monte de gente bacana da nova música brasileira se apresenta de graça na faixa, é na faixa que fala? É. Na faixa, e assim nós vamos até dia 11. Ou seja, é o rádio no colo de quem gosta dessa música boa que o Yuri falou. Então é fundamental essa tabelinha. Então, Yuri, por favor, de novo o seu e-mail para a nossa audiência participar junto dessa bagaça aqui, meu amigo. Speak to me, baby. Speak to me. Yuri@oifm.com.br. Você vai ser feliz, porque eu vou te responder. Outra atividade que nós fizemos recentemente, exatamente com o mesmo objetivo, foi no Teatro Oi Casagrande. Nós começamos no dia 10 com Marcelo Genesi, Verocai, Camelo, Tulipinha. E nós vamos ouvir a seguir o Verocai num disco intitulado Encore. Quando eu toquei exatamente essa música que eu vou mostrar agora, eu senti um cutuco no fígado, forte. Eu olhei para cima. Você agora está tocando a minha música? dia, a jangada põe meu bairro. Uma quarimando de biriçá. FM. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? I'm brother Marie. I live FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Vou falar no Lúcio. A criança estará. Vamos falar da agenda já? Agendinha. Autoramas, no Sesc São José dos Campos, dia 5, sábado, agora às 6 horas da tarde, nossos amigos do Autoramas. Gabriel Tomás, inclusive, está com o programa Todo Rock aqui. Todo sábado, né, Yuri Almeida? Todo sábado de 3 às 5? Todo sábado de 3 às 5, ao vivaço, com guitarra ligada e tudo. Temos esse sábado agora e o próximo, né? Ah, não, a gente encerra dia 11, a princípio. O doce acaba nesse sábado. Exatamente. Enfim. Mas eu acho que vai ter algodão doce em breve com ele também, viu? Vamos ver. Autoramas, portanto, dia 5 no Sesc São José dos Campos. Luísa Maia, quarta-feira agora no Estúdio SP. Nossa queridíssima Luísa Maia, artista do selo Oi Música. Otto, grande brother Otto, né, cara? Fechão aqui em São Paulo, man. Brother Oito, brother Otto. Tem o brother Otto aí? O brother Otto passando todo fechão aqui em São Paulo, man. Tem aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. É isso aí, é o primo chegando aí. Ó o primo, malandro. Bom, enfim, sexta-feira. Otto vai estar sexta-feira aqui também, né, no circo. Sexta-feira no Circo Voador. É só chegar. E Almas, ou Almas, eu nunca sei a pronúncia. Pode ser. Almas. Seu Jorge Pupilo. Como que o Lúcio Maia fala? Não lembro. Seu Jorge Pupilo, Dengue, Lúcio Maia. Projeto espetacular para muitos entendidos. O melhor disco de 2010. Projeto dos caras. Eles estarão no Oi Futuro de Ipanema. É, sexta e sábado agora, 4 e 5 de fevereiro. Mas, Nandão, hoje quando eu passei aqui de tarde com a Cris, eu tive uma emoção muito forte. Quando eu vim pra cá, eu encontrei a criancinha na portaria da minha casa. O compacto, o vinil prensado, que nós lançaremos em março na festa de 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Então o disco, só falta a roupinha, a capinha, pra criança cair na vida. Sim. Muita emoção mesmo. É uma pena que aqui no estúdio móvel da UFM a gente não tem espaço para colocar o picape, senão, evidente, eu teria trazido o disco para a gente fazer esse lançamento planetário do compacto do Ronca Ronca, comemorativo aos 5 anos do programa na UFM. Mais um lançamento do selo Oi Música. Então, o disco traz Tulipa, Cidadão Estigado, Otto e Do Amor, em gravações realizadas ao vivo. Duas no Rio, Otto e Do Amor, e duas em São Paulo, Cidadão e Tulipinha. Vou mostrar o registro do Otinho, ele acompanhado única e... ele acompanhado... Vem de novo. Vem de novo com quem, Otinho, pra criar um clima. Então tá, segura. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Obrigado, Otinho. O Otinho chegou na rádio, eu não me lembro ao certo o mês, em 2010. Ele tava querendo levar o Pedro Sá pra tocar, enfim. Aí, de repente, chegou o Otto sozinho. Falei, Otinho, porra, como é que a gente vai fazer 2 horas de programa? Você assim, a capela? E com as mãos abanando. Com as mãos abanando, como sempre. É. Falei, Otinho, qual é aí agora, cara? A casa caiu? Ele falou, não, a gente se vira. Cara, a gente tem 2 horas de programa ao vivo, Brasil, de Recife a Porto Alegre. Como é que a gente vai fazer? Então, não tem problema, não. subiu pro estúdio e viu a lata de lixo do estúdio. E de pegou, plástico. Esse vai ser meu piano de cauda. É isso aí. E fez o programa, mostrou, sei lá, umas 10 músicas, única e exclusivamente acompanhado pela lata de lixo. A gente microfonou a lata estúdio, de lixo do estúdio da UFM no Rio de Janeiro. Pau na máquina. E o Otinho, exatamente por esse destemor, por essa parceria espiritual que ele tem com a UFM, com o Ronca Ronca, ele abre o disco com esse clássico aqui, ó. Dificilmente se arranca lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói. Por isso não se esqueça, boy. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia, fudia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua a tua pele. Ronca, ronca! É crua, é crua. Dificilmente se arranca lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói. Por isso não se esqueça, vó. Muita emoção, Otinho e a lata de lixo do estúdio da UFM. Um registro histórico que já está devidamente sacramentado, prensado nesse compacto do Ronca Ronca que nós vamos lançar, comemorando os 5 anos do programa na UFM. Junto com o Cidadão, Instigado, Tulipinha e do Amor. É o prêmio. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 30. Porra, tá bom então, hein? Ah, tá voando. Tá fluindo, né? Bem, tá fluindo bem. É. Então, estamos com a promoção no ar. Um mega kit com 8 discos em vinil da Legião Urbana. Layout duplo, fotografia inédita. Um som de tirar pica-pau do oco. 8 discos, a discografia da Legião. Um mega pacotão para a nossa audiência. Nós queremos saber as 3 músicas que você mais gosta da Legião Urbana. Vamos sortear um, valendo brasa apenas. Nossa audiência da Inglaterra, da Argentina, da China, sobretudo a nossa audiência do Cairo, vocês segurem a mariola, porque é uma promoção exclusiva para as fronteiras tupiniquins. Manda para onde as 3 canções? Manda para o nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Aproveitando o momento da agendinha, Lúcio Branco manda aqui. Vai ter Macula e Soul Baby Soul. E ainda a Biomi Afrobeat Orquestra, My Brother. Essa galera aí junta são os responsáveis pela música africana. Certo? Certo. Ou não? No certo. Rio de Janeiro. Claro. Tô mentindo ou não? Não, você nunca mente. Tô de brincadeirinha ou não? Não, não, não. Os caras fazem o Fela Day, fazem uma série de eventos legais e festas legais relacionados à música exclusivamente africana. Vai ser no Teatro Rival, no centro do Rio de Janeiro, sábado, dia 5, a partir das 11 horas ali. É só chegar e balançar o esqueleto. É uma série de ações, Nando. Eu falei o quê? De eventos. Né? A gente tem que usar essas expressões. Tá. Na faixa. Na faixa. Entendi. Positivo. A gente tem que ter essa sintonia com o povão. Nandão, tem cinto de segurança sua cadeirinha não, cansada, não, hein? Não. I'm a yesterday man. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Nandão, coloquei hoje lá no site, no roncaronca.com.br, uma indicação do que poderia ser o programa de hoje. Eu tenho a impressão que dos 7 discos estampados hoje no site, pelo menos uns 6 já passaram por aqui hoje. Então nós estamos indo bem, com uma performance excelente, cara. Indo bem. Aí ao fundo, Robert Wyatt, numa caixinha de CD espetacular. São 6 discos com músicas muito especiais de lançamentos históricos do Robert Wyatt. Uma diagramação, uma arte, como sempre, de primeiríssima, realizada por Robert Wyatt. E a promoção no ar, né, Nandão? É, muita gente participando. Acabou de chegar aqui o e-mail do Marcos Marçaldo, de Vila Madalena, São Paulo. Mandou aqui 1 trilhão de músicas, um e-mail interessante, que não dá pra ler. Mas, aniversário de Robert Wyatt na sexta-feira, informa aqui o radar. É mesmo, né? Sexta-feira agora? Creio que sim. Que espetáculo, coincidência, porque eu desconhecia essa efeméride. Nandão, nós estamos no Arpoador. E muitos dos nossos amigos passam por aqui. Muitos dos nossos amigos correm por aqui. Muitos correm. Andam de bicicleta. Exatamente. E nós acabamos de receber a visita de um queridíssimo amigo, responsável pelo Ronca Ronca, que seus 5 anos na Oi FM. Meu primo. Meu primo, exatamente. E que é o pai do compacto que há pouco nós mencionamos. Coincidentemente, a criança passou. É o Brunão, responsável pelo selo, entre outras coisas, responsável pelo selo Oi Música. E aí as pessoas devem pensar, ah, mas o Bruno tá lá porque é primo do Maurício, porque tem a ver com compacto. Não, não é por isso. A gente tá puxando o saco. Não é por isso só. O Bruno acaba de chegar do Midem, um dos maiores encontros do negócio música, em termos de comercialização, divulgação, promoção. E é sobre isso, sobretudo pelo que ele comentou, como o festival mudou por conta da mudança radical que a música vem tendo nos últimos anos. Brunão, tranquilo, cara? Tudo bom. Como é que é essa história do Midem ter se transformado praticamente num outro encontro por conta dessas mudanças tão radicais na música? Pois é, eu estava falando aqui que o evento ele parece que já foi muito maior do que era hoje, até em função até do mercado, que a gente vê que realmente diminuiu muito o volume, mas vem mudando o foco. Então é um evento que muita gente da indústria da música, levando conteúdo, licenciamento, gravadoras, toda a cadeia, né, os advogados, os empresários das bandas, fazendo um network, fazendo uma troca, e a parte do digital, que era muito pequena dentro do evento, ganhando um espaço grande, muito disputado, as palestras cheias, parece até que subdimensionaram assim, o tamanho do interesse pela parte do digital. Mas tinha uma programação intensa com muitas coisas interessantes, os principais desenvolvedores de tecnologia, os principais sites. E aí a gente começa a ver um monte de tendência, coisas que a gente vai acompanhando só pela internet. Essas empresas vão surgindo cada hora com uma novidade nova com a música, como compartilhar a música, como a banda faz seu próprio site, como a banda faz seu próprio merchandising. E essas aplicações, de repente, quando a gente acha que é só um mundo virtual, numa feira dessa você vê que tem gente por trás disso tudo. E você consegue falar com eles, trocar ideias e desenvolver ideias de como que a gente pode evoluir o mercado e as opções que a gente tem, até dentro da Oi aqui, que a gente, quando a gente fala das coisas todas que a gente tem, que ser uma operadora, tem 36 milhões de usuários, que esses caras ouvem música, a gente tem rádio, e que a gente tem hoje um selo, que é uma gravadora e um portal para 10 mil bandas, e começa a surgir muita oportunidade mesmo de fazer essa coisa evoluir. E ideias é que não param. Então é um evento muito legal mesmo. E a música é exibida? Tem show? Tem show. Todo dia, assim, tem uma programação. E aí os selos que vão pra lá fazem parcerias também. Então fazem coquetéis nos hotéis. Então você sai um dia, vai pra um hotel. E aí tem shows das bandas que estão lá para mostrar seu trabalho, os empresários estão interessados em licenciar isso para o resto do mundo. E teve um dia de música eletrônica, teve um dia de um selo canadense, aí teve música francesa, a feira é na França, então tem muito incentivo também para os artistas franceses. E aí acaba que une o músico com os empresários, com as marcas. Então muita coisa relacionada à marca também, como que a música está indo para esse caminho de associação de marca, gerar receita para a música com associações e a marca mesmo transcendendo os seus valores através de uma pegada de música, tentar falar com o público que a música já chega, né? Então é bacana. Teve uma experiência da Coca-Cola com o Canaã, um músico que eles fizeram para a Copa do Mundo, e como que uma música em função de uma campanha conseguiu chegar no mundo inteiro em um artista desconhecido. Então como que o poder de uma marca tem para ecoar uma música, né? Quantos dias dura o Midem? O Midem dura 5 dias. Começa no sábado e terminou na quarta-feira. E ele é aberto a qualquer cidadão ou é restrito ao mercado? Não, tem uma restrição. Tem um valor para pagar e tal, tem um ticket. Aí não é aberto? Não é bem aberto. Tipo, é só convidado, as pessoas inscritas do mercado, interessadas na indústria. E aí tem um público grande. O Midem teve seus dias de poder máximo, né? De conseguir reunir os principais selos e gravadoras, os principais diretores artísticos, enfim, durante muito tempo. E o que eu sinto assim à distância é que ele deu uma diminuída, né? Perdeu um pouco a importância, e talvez essa nova pegada digital dessas coisas todas que você está falando faça ressurgir o encontro, né? Eu acho que é um novo rumo que o negócio vai tomando, né? E que o que fazia o Midem tá cheio, de repente, era uma indústria que estava fortalecida, borbulhando e gerando business. Isso aí diminuiu, enxugou, e agora meio que dando uma volta, buscando realmente outras formas, outras soluções. E tem que dar o foco nisso. Se não der e continuar querendo viver do passado, aí vai minguar, vai sumir mesmo. É, exatamente. Não há dúvida de que essa experiência dele do festival, desse encontro do passado, é que vai justificar eles continuarem importantes e seduzindo as pessoas do planeta todo, porque vai gente do mundo inteiro para lá.

acabou de chegar. Rota 66. Vou agora. Com esse Allman Brothers aqui ao fundo, o cara vai entrar até as cagarras de motoca. Que loucura, hein, mano? Nandão, você com seu forte, sua forte conexão junto à cúpula da UFM, uhum, não poderia solicitar um especial Allman Brothers num fim de semana? Faça seu pedido para yuri@ufm.com.br. Rapaz, essa é slide guitar do Duane Allman. Ele tocou com Aretha Franklin, os principais nomes da música negra americana. Uma lenda. Duane Allman é gênio, é Deus absoluto da guitarra. Você sabe com quantos anos essa criança partiu para conversar com Jimi Hendrix e... Cartola, né? Sabe quantos anos tinha o Duane Allman? 2.4. Que isso? Agora, olha que espetáculo nós recebemos do nosso queridíssimo ouvinte, Gustavo Jobim, ouvinte de primeiríssima geração do Ronca Ronca. Diz ele: alô, Malval, nesse CD está gravado o compacto digital que estou lançando no meu site, como download grátis. É uma prévia do disco que lançarei este ano, Trapped in a Day Job, de música eletrônica retrô, e que foi feito no computador do escritório onde eu trabalhava. O endereço do meu site é www.gustavojobim.com. A terceira faixa do CD não faz parte do compacto. É um radio edit, exclusivo para você, Ronca. Espero que curta os sons. Abraço, Gustavo Jobim. Evidente que nós vamos ouvir, né? Ronca, ronca. FM. Nai baba tiranga niko mbamuno. Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. Nandão, a promoção com o kit Legião Urbana, 8 discos em vinil, discografia da banda Cascudíssima, a promoção está encerrada. Nós vamos sortear um Felizardo, que participou do programa, e vamos entrar em contato com essa criança amanhã. Então, muita atividade, porque a gente dá um prazo. Se não responder, a gente vai para o seguinte. Sim. Né? Pula. É isso aí. Nandão, um programa de hoje inteiramente dedicado a Felipe Ornelas. Que fera, hein? Essa lenda que acompanha Ronca Ronca há tanto tempo. Ao Leon também, nosso queridíssimo amigo, sempre ligado, conectado ao FM, ao Ronca Ronca. A relação completa de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Não deixe de participar do programa. Não deixe de participar da OFM, o Yuri, programador da rádio, mas é... tipo o quê? 11 horas, 11 e meia? Hoje no programa? Que horas o Yuri entrou? Mais 11, mais 11 horas. Então já teve bastante tempo para a rapaziada pensar a importância que a OFM dá à audiência. Então ele deu o e-mail particular dele, que ele acessa apenas quando o Bahia, o clube, está... contratando alguém e consulta alguém. E sobretudo está na telinha. É um momento de muito carinho e dedicação do Yuri à audiência. Então, mas falando sério, não deixe de participar tanto do Ronca Ronca quanto da programação da OFM. Essa bagaça aqui existe por conta de você. Se você sumir desse lado, meu amigo, a gente não tem quem falar, cara. Captou a importância, não? Obrigado a quem sintonizou a OFM. Durante a semana, use e abuse do e-mail roncaronca@oifm.com.br. A gente coloca a tampa com essa gravação maravilhosa do Allman Brothers no Fillmore, do Duane Allman, o diabo chupando manga e rolando na lama. Beijinhos, bye bye, terça-feira a gente volta com o Arthur Verocai ao vivo, diretamente do Arpoador, contando suas histórias. Nós vamos trazer alguns discos que contam com a participação do Arthur como arranjador, como instrumentista. Espero que a gente consiga realizar essa missão, informar aos interessados em música a importância do Arthur Verocai para o som planetário. Terça-feira a gente volta com ele. Beijinho, bye bye, Juca, um beijo, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.